Se solta e vem dançar. Me faz de cadeira, vem sem brincadeira, que eu vou mergulhar em você pra me acalmar. Se entrega inteira até sexta-feira. Vem beber no gingado, yo. Vem beber no gingado. Paradão de cantinho pra te ver, expressar todo o seu sentimento. Não aguento. Vem mostrar seu gingado, bebê. O que ela tem eu não sei, mas eu sei que eu quero provar. Seu corpo mexendo, mexendo, me chama, eu não paro de viajar. Tá gerando muita pressão, eu tô louco pra te pegar. Te ouvi gemendo, gemendo, tremendo as pernas até gozar. Gata, bem-vinda ao Brasil, no clima frio, grana girando nas bailas. Vem com seu jeito caliente, jeito indecente, pro menos entralha. Por SPO no Rio, pique Hot Wheels, nessa navona blindada. Com as mais gata que as mais gata, fazendo grana em fumaça, roubando a cena bem chique. Ó o clique do flash, e ela degusta no drink, gelo com fresh. Pra nossa vitória uns brindes, cê dança, tão sexy. No copo black com whisky, seu corpo aquece. Gata, fala agora, como pode ser tão gata assim, assim. Fala a verdade, ao menos essa vez não mente pra mim. Não mente pra mim. Eu sei que essa vida é uma festa, aqui ninguém presta. Baby, eu pensei que fosse só uma fase, mas já faz tempo que eu quase nem vejo a cor do céu azul. No quarto com seu corpo nu, yeah, só me chamando pra viver, piquiolo. Ela quer um remember de novo. Ela sabe que eu nem lembro onde que eu tô. Quer viver com os moleque doido. Mas se eu disser que eu tenho show, ela vai tá lá. Se eu disser que eu vou de van, ela quer colar. Elas querem o camarote pra rebolar. Fica me mandando foto no celular. Ela sabe que eu tô forte em qualquer lugar. Ela vem da zona norte só pra me dar. Convocou a melhor amiga pra me trombar. Ela quer viver no sonho do rockstar. Gata, fala agora, como pode ser tão gata assim, assim. Fala a verdade, ao menos essa vez não mente pra mim. Okay. Pra mim. Corpo a corpo, gingado. Taça com taça eu tenho brindado. Ela é bem boa, bunda tão grande. Com essas bandas eu ando blindado. O jeito que ela olha é o recado. Ninguém tá puro, pecado. Ela tem bom perfume na nuca. O fogo que acende nunca é brecado. Quente que nem brasa, leve que nem brisa. Seu coração é lugar que ninguém rouba, lugar que ninguém pisa. Meu toque é a chave, eu abro, estaciono. Não erro na baliza, nós dois não deite, ela toda no azeite, por cima ela desliza, gostosa demais. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Ela joga no chão, rebola e vai. Ai ai ai ai ai ai ai. Tirando minha paz, ela sabe o que fez. Ela sabe de tudo que ela me faz. Ai, me chama de meu bem. 10/10, ela é mais. Ela me atrai, vambora. Gata, fala agora, como pode ser tão gata assim, assim. Fala a verdade, ao menos dessa vez não mente pra mim, não mente pra mim.